Pregador Luo, Black Moses, Satch, Dus, Bota, Zaza, de fora, neguinho. Vai, bota, Zaza, de fora, neguinho. Suas forças e suba com asas de águia, de águia. Bota as asas de fora, neguinho. Nós ainda não chegamos no fim. Deus zerou a vida pra mim. Errou quem pensou que eu ficaria no chão. Falhou o plano do cão, dane-se a depressão. Ainda tô no game comandando essa missão. Quero pão, quero água, quero vinho do bom. Não vou me embebedar, mas também quero provar do melhor que essa terra tem. Rolê de nave, rolê de bike, rolê de trem. Rolê nas gringas, rolê de Nike, rolê pra igreja também. Quem falou que só rico e branco pode comer bem? Passeio na França ou no Big Ben. Afrodescendente tem direito também. Então aprende a voar, não é tarde. Mas o jogo pra nós é sempre nível hard. Não temos incapazes que infectam o planalto. Abra suas asas e voe bem alto. Abra suas asas e voe bem alto. Voe, voe. Foi alto, asa de louco, meu corpo podendo. Até gigante vai ficar pequeno. O time das áreas chegou, oh, é nóis mesmo. Tem quem embaça, tem quem encarde na nossa. Mas Deus tá conosco e com ele não há quem possa destroça. Destroça, o azarão vai quebrar a banca de apostas. Até quem não gosta vai ter que engolir. Vão olhar para o céu para ver você subir. É Esparta contra Roma, bloqueia o seu diploma. Mete o pé na porta, arranca e toma. Saiba que a verdade é que a universidade não quer pobre, não quer mina, não quer preto. Se não tem dinheiro, você não tem direito. Isso não é certo, mas tu é a flor que brotou no concreto. Israel pereceu, mas não morreu no deserto. Se inspire nos exemplos, elimine todo o contratempo. O conhecimento vai te dar discernimento. Esse sistema falido não te aceita. Mesmo assim, vai pra cima e não perdoe. Abra suas asas bem alto e voe. Voe, voe. Foi alto, raza de louco, meu corpo podendo. Até gigante vai ficar pequeno. O time das áreas chegou, oh, é nóis mesmo. É nóis, é nóis, é nóis mesmo. Os que esperam no Senhor só vem com asas de águia. Eles correm, eles andam. Eles não se cansam, não se cansam. La la la, não se fatigam. La la la, bota as asas de fora e vamos voar. Foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi alto. Foi, foi, foi, foi, foi, foi alto. Asa de louco, meu corpo podendo. Até gigante vai ficar pequeno. O time das áreas chegou, wow. É nóis mesmo. And nice man.